Boa noite, bem-vindos ao Antena News. Começa hoje a cimeira decisiva para o futuro da moeda única. A GNR vigia os protestos contra o pagamento das SCUT, que começaram à meia-noite do dia 8. Benfica venceu o Otelo Galati e é a cabeça de série para o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. A Rádio Antena Web é comunicativa e musical, histórica e atual, pensativa e cultural, atrevida e surpreendente. Nós estamos assim. Somos a Antena Web, somos a sua rádio preferida. Obrigado pela sua escolha. Rádio Antena Web, sintoniza-te. Do dia 8 de dezembro, que as quatro últimas SCUT passaram a ser pagas, a A22, A23, A24 e A25 começaram a ser pagas a partir da meia-noite do dia 8, e a GNR, com receio de alguns atos de vandalismo e mesmo de protestos, montou pontos de vigilância. No Algarve, na A22, conhecida como a Via do Infante, os utentes buzinaram contra o início do pagamento logo assim que este teve início. Um mini-mercado na Amadora foi assaltado. A 20 minutos do estabelecimento fechar, três funcionárias e um cliente foram surpreendidos pelos assaltantes. De cara destapada, nervosos, os homens só levaram cerca de 300 euros. Um grupo de cerca de 20 jovens envolveram-se em confrontos esta noite, pelas 6:30 da manhã, na discoteca BBC, em Belém, Lisboa. O desentendimento levou ao chamamento da PSP, mas a força policial não fez qualquer detenção. Os pilotos da TAP iniciam esta noite mais uma greve, desta feita de 4 dias. O prejuízo da companhia aérea pode chegar aos 20 milhões de euros e vai afetar cerca de 100 mil passageiros. O Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil reivindica 20% da empresa prometida aos pilotos desde 1999 pelo governo da época. Em janeiro há mais 4 dias de greve se a situação não se resolver. A CP ameaça não pagar os salários dos funcionários se estes continuarem a fazer greve. O prejuízo das últimas greves foi de 900 mil euros para a Companhia de Transportes Ferroviários. A Vila Natal de Óbidos abre hoje ao público. Pistas de gelo, insufláveis, uma peça de teatro e um musical com temas referentes ao Natal são as principais sugestões para chamar visitantes e combater a crise. O antigo primeiro-ministro José Sócrates disse numa conferência em Paris que as dívidas dos países não são para pagar, mas sim para gerir. Esta frase já suscitou várias reações em Portugal. O atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, disse que teve de ler duas vezes para acreditar no que José Sócrates tinha dito. O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho disse que Sócrates tinha razão se referia ao facto de fazer o pagamento integral da dívida. Já Freitas do Amaral diz que esta declaração explica o estado a que o país chegou. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, espera que os líderes tomem decisões nesta cimeira que pode ser decisiva para o futuro da moeda única. O presidente da Comissão Europeia pede que os líderes dos países membros da União Europeia tornem o euro irreversível. Estas declarações surgem depois do Reino Unido já ter feito saber que pode vir a chumbar as alterações aos tratados europeus caso estas mesmas alterações ameacem a soberania britânica. A Alemanha e a França, por seu lado, pedem medidas fortes para garantir soluções de futuro para o equilíbrio orçamental de todos os países da União Monetária. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho garante que Portugal parte para a cimeira desta quinta e sexta-feira com uma posição de flexibilidade, mas afirma que não se deve acrescentar mais incerteza à que já hoje existe e é importante encontrar uma solução a curto prazo. O Benfica venceu ontem o Otelo Galati com um golo de Óscar Cardoso logo aos 7 minutos de jogo e conquistou o primeiro lugar no seu grupo. Está nos oitavos de final da Liga dos Campeões e é o único representante português em prova. Ser cabeça de série deu ao Benfica a hipótese de não enfrentar clubes como Real Madrid ou Barcelona. Foi mais um Antena News. Boa noite. Fique de seguida com Histórias com Luís Gaspar.